Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Ativa. Oi, galera, tudo jóia? Então, nesse podcast falaremos a respeito da ética no uso de animais como cobaias. E para esse podcast acontecer, contamos com a redação do relato de experiência escrito pela Ludmilla, o roteiro da Letícia, a edição do Kevin e a voz de Isabela. Bom, para começar, a experimentação animal é a prática de fazer intervenção em animais vivos ou recém-abatidos com a intenção de beneficiar o estudo científico. Apesar dessa prática ser utilizada desde a antiguidade, as opiniões acerca desse assunto se diferem até nos dias atuais. Esse tema foi escolhido porque é importante a sociedade saber os pontos positivos e negativos dessa prática, e assim gerar sua própria opinião, já que o uso de animais como cobaias é antiga e gera um certo incômodo à sociedade protetora dos animais. Para acalmar os ânimos, saiba que todo e qualquer processo usando animais precisa obedecer os princípios da bioética, para impor limites de dor e sofrimento e para fiscalizar o que os cientistas estão fazendo. Vamos entender um pouco sobre legislação? Bom, cada país tem sua legislação, mas vamos focar no Brasil agora. A primeira lei brasileira em respeito aos animais foi criada no dia 10 de maio de 1934 e dizia que todos os animais eram do Estado e cobravam multa e pena para quem maltratava os animais. Já em maio de 1979, criou a lei que estabeleceu as normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais, ou seja, pena para qualquer experiência dolorosa em animais, independente para qual fim seja. Hoje em dia, a Lei Arouca criou o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal e torna obrigatório a constituição das comissões de ética no uso de animais, em qualquer instituição que faça ensino de pesquisa com animais. Ou seja, tem que ter cuidado e ser humanitário, senão cadeia. Mas vem cá, você sabe o que é bioética? É o termo que rege as tentativas de humanizar a abordagem científica, a prática dos profissionais de saúde e o respeito aos direitos humanos, em todos os setores. Então, questões acerca de como tratar os animais não estão nas mãos apenas da ciência. Pode-se dizer que o uso de animais na ciência e no meio acadêmico se divide em três partes, sendo a primeira o ensino, em segundo a pesquisa e em terceiro o teste de produtos. Dentre as práticas com animais, a vivissecção é comum na vida acadêmica, como na psicologia. Os animais são treinados à reação à privação maternal e indução de estresse, e novas drogas são testadas nos animais. Já na indústria de cosméticos, são usados para avaliar o grau de toxicidade de novos produtos. Temos alguns especialistas que garantem que existem outras maneiras de se fazer os testes. Dentre as opções, existe a possibilidade de ser in vitro ou de usar material vegetal, por exemplo. Mas como sempre tem alguém para discordar, outros especialistas afirmam que há práticas que o uso de animal como cobaia é insubstituível. Mas ainda bem que temos a bioética para definir até onde cientistas e professores podem ir com o uso dos animais, não é mesmo? Ah, e lembrando, várias instituições de ensino já estão desenvolvendo novos modelos para ensino e pesquisa que podem substituir o uso de animais como cobaias, sim. Mas e aí, galera? Deu para elucidar e conseguir ter uma opinião?